consigo disfarçar. Teus olhos, sua boca, teu corpo, desejo. Se um dia eu conseguir chegar, eu vou te convidar pra curtir um pagode do bom com a rapaziada. Quando você perceber, meu samba pegou você. Pro lado e pro outro, sentindo a batucada, voltar pra casa só no final da madrugada. Embaixo, em cima, o corpo se sacode. Vem nessa levada, vem curtir nosso pagode. Voltar pra casa só no final da madrugada. Vem nessa levada, vem curtir nosso pagode. Passa, teus olhos, sua boca, teu corpo, desejo. Se um dia eu conseguir chegar, eu vou te convidar pra curtir um pagode do